Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. De volta aqui com o Sucesso Pop Mix e agora uma surpresa para vocês, não havia nem divulgado nos blocos anteriores, mas o Pop Mix com uma nova vertente, algo aqui embrionário, um quadro, um bate-papo com três convidados e que na sequência terão aí uma outra função mais até ativa dentro do Pop Mix, boas conexões com o mundo televisivo pintando aí, para quem já acompanha a nossa trajetória aí de mais de 10 anos. Então eu tenho aqui hoje para falar sobre música, sobre festivais, né, o Lollapalooza voltando aí à ordem do dia. Essa semana foram divulgados aí os palcos ali, né, do line-up, os ingressos começaram a ser vendidos. Então sobre isso também, sobre rock, sobre moda, sobre Vivienne Westwood, sobre outras coisas bacanas, eu tenho aqui o Marcelo Browne, Renata Aguilera e a Cris Salomão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite aí. Muito obrigado pelos três estarem aqui, né, fazendo, na verdade é um power trio aqui comigo, um quarteto, né, no caso agora. E a gente vai começar falando já sobre os festivais. A gente está com o site aqui do Lollapalooza aberto. Eu acho que a atração mais interessante, a meu ver, é o Arcade Fire. A gente tocou algumas músicas desse ótimo grupo canadense. Mas a gente já conversando aqui, isso é que foi bacana. Eu quero ver o Savages, principalmente o Arcade Fire. Mas o Marcelo já falou do Soundgarden. E eu acho que festival é isso mesmo. A Renata já puxou algum outro artista aqui no smartphone dela, que eu já não estou nem me lembrando quem era, Renata. L, sei lá de quê. Isso aí. Então é muita gente. É muita gente. O festival, eles conseguiram diversificar bem, né? Tem Vespas Mandarinas, que é uma banda que a gente tocou hoje aqui. Também uma banda brasileira, que é uma revelação. Acho que esse é um dos intuitos do festival, é de revelar novos artistas. Mas também mesclar com clássicos. Tem o Savages, que é uma grande revelação britânica. A gente ainda tem Nação Zumbi, Raimundos retornando aí com o Digão à frente, né? Depois da saída do Rodolfo, que ele assumiu de verdade a liderança do Raimundos. Raimundos continua e força total. E o Muse como um dos headliners. Você assistiu o Muse, né, Marcelo, no Rock in Rio? Sim, estive no festival lá no Rock in Rio. E Muse, até a meu ver, era uma banda desconhecida. Do grande público. Meio, né, que underground pra mim. Muita gente não conhecia Muse. E eu fiquei impressionado de ver a galera toda, a rapaziada toda ao lado, cantando as músicas, inclusive do último álbum deles. Então, isso é uma forma de mostrar que o cenário, que o rock continua bem ativo junto ao público. E no festival, de modo geral, porque tem sempre essa questão, né? Você compra os ingressos, alguém achou caro. Falou, né, que realmente no Brasil os ingressos são caros, acho que foi a Renata. E que todo mundo comenta. Mas você acaba levando no pacote todos os shows, né? Então, se você é fã de uma banda só, você não quer ver aquelas outras todas, mas aconteceu isso com você? Custo-benefício acaba valendo a pena. Como você mesmo comentou, o Rock in Rio vale como se fosse uma Copa do Mundo. É um excelente evento. A gente não pode falar, dizer mal do Rock in Rio. Rock in Rio é um puta festival de música, não só de rock, é um festival de música. Entretenimento, né? E de entretenimento em geral. Você tem pessoas que compram o ingresso e vão para o Rock in Rio simplesmente para ver o Rock in Rio, para ir ao Rock in Rio, e não para um artista específico. Eu fui agora cobrir o Planeta Terra, inclusive no site do Pop Mix tem resenha do, principalmente do Palma Violets, que foi uma banda que me surpreendeu ao vivo. Sei que teve gente que não achou muito bacana. Então eles tocaram num sol, debaixo de um sol de rachar. É uma banda nova, não toca no horário nobre como foi o Blur. Mas eu achei genial o show dos caras, enfim. Vocês acham que ver pela televisão... Foi meu caso. Eu assisti pela TV, né? Comprei meu ingresso assim, no primeiro lote, tive que vender na última hora. Fiquei arrasada, mas montei um esquema e realmente me emocionei, pulei, peguei meu skin ali, botei do lado e fiz o meu show. E nós, né, Marcelinho, nós ficamos o tempo todo online, só curtindo as músicas e vibrando mesmo. Quando terminou o show do Metallica, que eu vi, fiquei assim, enlouquecida com Alice in Chains, Metallica. Quando terminou aquele show, fiquei uma hora ainda pra, assim, baixar meu fogo, porque eu tava alucinada, pra conseguir deitar na cama e dormir, entendeu? Realmente eu me senti lá, era como se eu tivesse ido. E aí também, vai enquanto aquela outra onda que muita gente se queixa, que são os eventuais perrengues de um festival, né? É. Você às vezes levar... Que eu gosto. Sabe por quê? Porque eu gosto de ver as pessoas, né? Porque a gente vê um movimento também de moda nesses eventos, né? Como eu trabalho com isso, eu gosto de ver o que é a garotada, como que a pessoa se comporta, se veste, quer se produzir para ir a um evento desse. E a gente vê muito, né? Legal. O que está acontecendo. A Renata, que é da moda total, estava me falando aqui em off que um dos grandes laboratórios para ela é ficar pescando fotos do festival de Glastonbury, né? Adoro, realmente, meu sonho, ainda vou lá e vou postar a minha fotinha lá, né, porque realmente o povo é lindo. Só para contextualizar, Glastonbury é um festival que acontece nos arredores de Londres, tipo uma hora de trem, duas da capital inglesa, e que reúne trocentas bandas e que é perdição total, né? Personalidades lindíssimas, como Kate Moss vai com seus botões para pisar na lama. E você não sabe se vai pro palco um que tá tendo Radiohead, mas ao mesmo tempo tá tendo show do Paul McCartney do outro, e tá tendo show do Belle and Sebastian no outro palco. É loucura, né? E mega perrengue, né? Assim, às vezes eu olho aquela sujeirada toda, me lembra assim um pouco, né, Woodstock, né? É, a lama. Só que com a sofisticação inglesa, né? Assim, das pessoas mais bonitas, né? Aquela coisa linda das talvez inglesas. Talvez o senso fashion, rock, exatamente. Rock. Aquela coisa bem rocker, assim, elas se produzem realmente para ficarem bagunçadas lá, e aquele sujinho proposital, né? Mas o último Lollapalooza e o próprio Planeta Terra, que eu tava lá, o Rock in Rio, eu não fui, talvez vocês possam confirmar. Eu acho que o brasileiro tá pegando um pouco essa. Você vê que as meninas, você tava me contando, né, de alguém que se produziu para ir e tá. Acho eu que... vendi bastante roupa para as pessoas irem ao festival Rock in Rio. Vendi bastante, as meninas realmente se produzindo para o evento. Legal. Cris, e em relação às capas dos discos, estava falando aqui do design, né? Que isso é uma coisa que a gente também vai enfocar bastante. A volta do vinil. Vinil virou algo muito, assim, esteticamente cool. Todo mundo tem, então, haja visto, tem loja em São Paulo e no Rio que vende vinil para quem não tem o aparelho. Eu acho que o vinil hoje em dia ele tá bem valorizado por conta da ilustração que coloca dentro, né, na capa. Acho que fica bem legal para decorar. É, o saudosismo e decorar a casa, acho que fica legal. É, muito bacana mesmo. É, toda a estética dele, né? É o álbum foi feito para, né, ter um conceito. E por falar nisso, a gente tá aqui agora com o Mofo e eu vou rolar algumas músicas desse álbum, que data do ano 2000. É uma banda, Mofo com PH, né, no caso, é uma banda de Alagoas, e que lançou naquele ano um disco muito bacana, auto-intitulado, e que passou meio que despercebido do grande público, meio não totalmente, mas que dentro da cena cult, vai, ou indie, foi bem elogiado. Esse disco é realmente fantástico, e agora, 13 anos depois, ele acaba de ser lançado em vinil, uma versão super bonita, o vinil é colorido, e a gente está disponibilizando, inclusive, a foto dele e o link para quem quiser, sei lá, comprar online ou apenas conhecer o Mofo, que é uma banda de Maceió, no site do Pop Mix, dentro do Facebook, né? E a gente vai ouvir agora algumas músicas dessa banda, que é ótima para começar. A Geladeira, que eu acho que é uma das melhores. E se você gosta de Beatles, Mutantes e afins, vai adorar conhecer o Mofo. Vamos lá. Minha Bom, tá aí Mofo com A Geladeira. Como eu já falei, para quem ligou agora, é uma banda de Alagoas que lançou essa música em 2000 e que voltou agora à ordem do dia com um vinil belíssimo sendo lançado em vinil. Ele, na verdade, esse álbum nunca havia sido colocado no mercado, né? Bom, sigo aqui com um novo quadro que vai pintar aí, uma nova vertente. A gente não pode entregar muito, né, do Pop Mix também, com um braço televisivo pintando. E eu tenho agora ao meu lado Marcelo Brown, Renata Aguilera e Cris Salomão. Estou muito bem acompanhado agora. E a gente vai falar, claro, eu falei do Pete Dorrent, a gente não tem como falar desse cara. Eu falei muito dele no primeiro bloco. Baby Shambles está lançando seu segundo disco, né? Na verdade, um foi solo do Pete. E é um personagem muito que faz essa fusão música e moda totalmente. Porque o cara, a Couples, que é uma grife francesa, fez uma linha de roupas inspirada nele, com a assinatura dele, e por aí vai. Foi casado com Kate Moss, com a já citada moça, né, polêmica, e é por aí, né, Renata? Eu acho que essas duas vertentes, elas se completam, você que sabe disso. Eu acho que sempre, né, as artes, elas vão realmente migrando, né, uma para outra, nada anda sozinho, né? Você não pode falar de estamparia sem você fazer uma pesquisa em artes plásticas, né? Então tudo acho que anda junto, né? Um caminho sempre muito acompanhado, nada é isolado. Você não pode pegar e fazer uma... Eu acredito também que as pessoas, Marcelinho pode falar melhor isso, que quem lida com a música também acaba tendo que mostrar uma certa atitude, e essa atitude ele tem que fazer uma pesquisa de moda, acho que nada é por acaso, não vejo que as coisas sejam assim, né? O Marcelo, para quem não sabe... E nem sempre significa só uma postura. A roupa, ela dita também. Assim como, por exemplo, no próprio Lollapalooza, a gente vai ter Julian Casablanca, que... A gente sabe que quebra paradigmas e acaba ditando tendências de moda dentro da música. É, isso que você falou foi muito bacana, bem lembrado, porque quando os Strokes explodiram ali no início de 2000, 2001, com ele como vocalista, acho que os tênis All Stars estavam meio que fora, assim. E eles resgataram aquela onda que acho que o Blonde, né, a Debbie Harry, os carinhas do Blonde, com certeza, usavam, né? Um blazer com camiseta, aquela coisa meio um sujinho chique, é isso, Renata? Sei lá, meio New Yorker. Falo assim, aquele podrinho, né? New Yorker, aquele podrinho, eu sempre gosto de pegar e mesclar, né? Aquela coisa. New York Dolls, estilo meio boêmio, detonada, mas com blazer bacana, molecada toda do All Star. E eu jamais vou me esquecer da Lúcia Guimarães, que é uma jornalista fantástica, falando no Manhattan Connection dos Strokes, quando ela entrevistou o Julian Casablancas, quando os Strokes surgiram, né, varrendo o, né, e liderando o novo rock, ela dizia, pô, eu tinha uma imagem assim, meio errada dessa molecada de arte de Nova York, do novo rock. Eu achava que eles eram meio blasés e tal. E eu fui entrevistar esses meninos, esses Strokes, eles são muito legais e tudo. E não é à toa que eles... E Last Night, aquele ano, tocou mais, acho que do que qualquer outra música. E eu acho que é uma das melhores músicas dos últimos 30 anos. Efeito Maremoto. Efeito Maremoto. Vieram destruindo e detonando tudo. A verdade é essa. O Marcelinho, eu ia dizendo, pra quem não sabe, foi baterista da banda Os Quatro e ficou famoso, entre outros episódios, por ter detonado a bateria do programa do Jô, né? Foi uma performance maravilhosa. Terminou de pé, lá que Fimum, né, Marcelinho? The Who sempre. The Who forever, é isso aí. É, o artista, música, você tem que tocar com muito tesão, com muita paixão, é isso aí. Porque senão não dá certo. Você tem que falar a verdade. Não adianta você, que tem tua veia rock and roll, resolver tocar um bolero, porque não vai dar certo. Porque você não diz aquilo. Aquilo não corre na tua veia. Qual foi a banda até hoje que você viu que tinha mais essa pegada aí? Olha, eu vou te falar que hoje em dia eu tenho escutado muito, que eu vejo e sinto realmente esse tesão todo quando eu assisto Foo Fighters. É uma banda que, pra mim, ela diz mais a verdade. Mais do que no passado, em relação a eles. Eles ainda conseguem, mesmo com tanto tempo de estrada. Eu acredito que sim. O último show, se não me engano, foi em que eu assisti em Wembley. Nossa senhora, fenomenal, fenomenal. Não sei que ano que foi. Foi sensacional o show deles. Ninguém fica parado. Conhecendo ou não Foo Fighters, ninguém fica. Não, é impossível. O Dave Grohl, basta dizer que o cara foi baterista do Nirvana. Sabe? E depois tudo que ele inventou, né? E agora essa parceria com a Joan Jett, que aliás é outro capa de disco super fashion. Resenha também no Pop Mix, o álbum da Joan Jett. E vai pintar aqui no nosso especial, claro, de melhores do ano. Você acha que o tour do Rush que você fez lá é recomendável para quem é fã da banda total? Total, eu acho que deveria entrar assim como item obrigatório de quem se diz fã do Rush, pegar um voozinho, ir lá em Toronto e fazer esse tour, porque realmente é emocionante. Qual é o lugar mais inusitado que você visitou? Nós fomos à casa do Newport, onde ele foi onde ele foi criado, passou a infância dele. Nós fomos à casa dele e veio uma pessoa falar um pouco dele, falou que mostrou um lago que ficava à frente da casa e falou que ele adorava tomar banho naquele lago. E aí a gente ficou fotografando tudo, imaginando, olhando o jardim da casa dele, o mercadinho. Enfim, nós fomos na gravadora, fomos recebidos pela manager deles. E foi sensacional. Era tudo. Fui assistir um show no Massey Hall, né? Um show do Dream Theater. Maravilhoso show. E a casa de shows onde o Rush fez. Acho que o primeiro, quem sabe fala melhor de Rush que eu. Era o nosso guia, né, na ocasião, meu primo Júnior Aguilera, que sabe tudo de Rush e que realmente fez esse tour com a gente, foi inesquecível. Primeiro palco do Rush, então? Primeiro palco, exatamente, foi realmente alucinante e assim, a atmosfera da cidade explica muito porque lá é berço de muitas bandas maravilhosas como Rush. Porque é uma cidade que respira um rock and roll, assim, bem bacana. Agora vamos ouvir, então, rapidinho mais uma do Mofo. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos conferir, então, Não Mande Flores aí com a psicodelia do Mofo. Vamos lá. Oh, Vocês ouviram Mofo com a música No Mande Flores aqui no Sucesso Pop Mix. Voltando a falar aqui sobre ligações da música com outras searas, música e publicidade também ligada à moda, né? Nos perfumes, né? Nas propagandas de perfume tem bastante os artistas que fizeram sucesso em cima de propaganda de perfume. Tem o Devendra Banhart, que fez uma propaganda do ICMA, que com a música Carmencita também, que é bem famosa, né? E aquela que a gente estava falando da Joss Stone, da propaganda do Coco Chanel, Mademoiselle. Tem uma exposição isso. Agora em São Paulo bacana, Little Black Jacket. Ficou aí mais ou menos no ar, né, Marcelinho? O que vocês vão aprontar e o que virá por aí? Vocês aspas. O que nós vamos aprontar? Porque o novo Pop Mix está vindo com tudo, né? Pô, maravilha. Então a gente vai mantendo informado aí. Eu sei que você é bom de Facebook aí com shows, né? Das suas tantas bandas que você divulga por essa mídia questionada também, mas é uma mídia sim. que funciona. É, a galera não perde por esperar. A gente vai aos poucos colocando de leve para a galera ter uma certa noção do que vai vir ano que vem. Que Pop Mix não vai aprontar. É isso aí. Charme feminino. É isso aí. É isso aí, 2014 pintando aí na versão televisiva do Pop Mix, que volta, já que estava na internet, né? A gente segue com o site dentro do UOL Música, popmix.com.br, e aqui na Rádio Sucesso também sempre. E aí, grandes novidades vindo por aí, a gente ainda não pode adiantar todas, né? Quais serão? Obrigada a você pela oportunidade. Estou muito feliz de participar desses encontros. E agora vou vir para quebrar um pouco, porque Vitor é uma enciclopédia humana. Para com isso. Que me deixa um pouco cabreira. Isso é o Kid Vinil. É o Kid Vinil. Ele okay. Sim, ele sim. É o mestre. Ok. E Cris Salomão, muito obrigada também, Cris. Isso aí, muito obrigada também pela parte que me cabe. E estamos aí, vamos fazer junto, vamos fazer acontecer. Legal, então, olha, esse foi o Sucesso Pop Mix de dezembro, o último dessa temporada de 2013. O programa volta em 2014, como o Marcelinho já frisou, né, Marcelinho? Com tudo aí, muito obrigado com também. Com tudo, cara. Vamos boa arrebentar. Noite. E Lollapalooza, estaremos lá? Com 5 certeza. 5 e 6 de abril. 5 e 6 de abril. Sábado e domingo. Perto do aniversário da Renata. Vamos comemorar todos em São Paulo. E trazer muita informação festival. Sobre rock, arte, cinema, música em geral e moda. Porque afinal de contas teremos o show da banda Savages, que é uma banda de mulheres super estilosas que tá fazendo e acontecendo na Inglaterra e vão tocar no Lollapalooza. Legal esse festival, hein? Ótimo. Sensacional. Até a próxima. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau, e um feliz ano novo para todo mundo. E um feliz Natal também. Tchau, tchau. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.